dizer que estou arrependido. Oi, o valentão aqui precisa ser socorrido. Briguei, falei que não queria mais o seu amor. Pra mim tanto faz, mas bastou uma semana pra eu perceber que não sou nada sem você. A cama tá fria, noite viradinha, não consigo dormir. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, saudade do carai, tá doendo demais. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, saudade do carai, não brigo nunca mais. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, saudade do carai, tá doendo demais. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, saudade do carai, não brigo nunca mais. Não brigo nunca mais. Alô, nego pancadão, carretinha muriçoca, bota a pastora, chama! Oi, eu tô ligando pra dizer que estou arrependido. Oi, o valentão aqui precisa ser socorrido. Briguei, falei que não queria mais o seu amor. Pra mim tanto faz, mas bastou uma semana pra eu perceber que não sou nada sem você. A cama tá fria, noite viradinha, não consigo dormir. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, a saudade do carai, tá doendo demais. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, a saudade do carai, não brigo nunca mais. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, a saudade do carai, tá doendo demais. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, a saudade do carai, não brigo nunca mais.